Pacheco. Próxima estação, Next Station, Paraíso. Quer conhecer o paraíso? Eu te mostro como funciona. Sete carros na garagem, eu não caio no papo da grandona. Nunca mais eu fico liso, então vou dar um jet em Barcelona. Se eu me enjoar de lá, pode ser que eu vá pra Roma. É que os maloca ficou chique, tá com os gostos apurados. É barão em cada whisky, que então num baseado. Respeitada onde pisa, não sou de mandar recado. Me encontre só na brisa, com as melhores modelos de samba. Gata sabe muito bem quem manda, fala quem que te come e te banca. Que te trata como uma princesa, seja no baile funk ou no samba. Quando vê o malote ela mansa, faz magia usando a bunda. Entra terça no meu planeta e só vai embora segunda. Não importa onde for, muito ouro mas tô discreto. Elas amam quem tem motor, a patrão não quer dar no quer. Não me enche, esquece o amor, deixa baixo que eu tô esperto. Muita marcha no seu popô, só te ligo se for pra sexo. Tudo de bom vai ter por aqui. Eu tô rico e só tenho que admitir. Fui mais forte de quem quis me ver cair. Foi com os tombos da vida que aprendi que pra enriquecer tem que investir, que pra multiplicar tem que dividir, que agradecer é melhor que pedir. A Porsche eu deixei descansando e fui dar um pião na quebrada de BMW sem capuz. Cada uma analisada só pelas madrugadas de marola. Sempre atento com os coxa, né? Baixa na pista e vamo embora, sem perder tempo que é dinheiro. A Porsche eu deixei descansando e fui dar um pião na quebrada de BMW sem capuz. Cada uma analisada só pelas madrugadas de marola. Sempre atento com os coxa, né? Baixa na pista e vamo embora, sem perder tempo que quer conhecer o paraíso. Eu te mostro como funciona. Sete carros na garagem, eu não caio no papo da grandona. Nunca mais eu fico liso, então vou dar um jet em Barcelona. Se eu me enjoar de lá, pode ser que eu vá pra Roma. Quer conhecer o paraíso? Eu te mostro como funciona. Sete carros na garagem, eu não caio no papo da grandona. Nunca mais eu fico liso, então vou dar um jet em Barcelona. Se eu me enjoar de lá, pode ser que eu vá pra Roma. Welcome to my world, your paradise. Your paradise.